Desta vez você foi longe demais, parecia decidido. Alguém te chamou, nem olhou pra trás, preferiu não dar ouvidos. Ovelha rebelde, filho mal criado, Deus sabe como lidar. Seus caminhos ele já tinha traçado, machucado teve que voltar. Ah, de carregar nos ombros, com as pernas quebradas, não pode correr. Assim você não vai mais levar tombos, e ele só fez isso pra te proteger. Eu vi o seu pastor te carregar nos ombros, pra ninguém te atacar, pra te defender. O cheiro dele em você ficou marcado, nunca mais vai fugir e nem vai se perder. O cheiro dele em você ficou marcado, nunca mais vai fugir e nem vai se perder. Mas vai fugir e nem vai se perder.